desculpa, eu não entendi. Confirme suas intenções. A minha intenção é subir até o 0625 na proa de Valença, fazer com a toque arremetida e retornar a Salvador. Autorizado o reporte para descida. Ok, então vai subir 0625 na proa de Valença, obrigado. Bianca Delta China, autorizado o sinal da 17. China 201 no... Guarde um minutinho, bravo, puxado. Foi, Bianca, está autorizado a postar, China 201. Postar, China 201. O Xené é 6143, no solo 36, libera direito, chama o solo 12159. Direito, 12159, o Xené é 6143. Próxima Juliette, gol no 66. Pesado, Juliette, portão 9, atenta ao follow me car, gol no 66. Ativa, Juliette, portão 9, que lá atenta, gol no 66. Salva Salvador, boa tarde, Xené 6143, livrou na sua escuta. Xené 6143, boa tarde, autoriza ataque, você via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Xené 6143. Eu ia passar até a final da 17. Delta Charlie avistado. Livre pouso na 17, o vento 170 graus 04 nós. Charlie, vai ser por parte do aeroporto, ok? Taxi 3601, com 55 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 45. Se chama o controle em 1998, bom voo. 198, voo 1869, boa noite. 3601. Taxi 2901. Então, tudo tem auxílio. MF. 360, vigilante. 360, vigilante. Alfa, antes da Juliette, Xené 6143, visual coronel da companhia de Chato Táxi. Informativo, autorizado Juliette para o 01, 6143. Autorizado Juliette para o 201, Xené 6143. Whisky, bravo whisky, autorizado descida para o 070 na proa de Duna. Espera para outra 360, 6201. Puxa, né, 6201. Autorizado a alinhar e decolar, pistão na 021, 70 graus, 049. Ali decola, 6201. Solicita subir até o 085, Alfa Tantã. Exato. E no 085. Xena 6201, no decolar 243, chama o controle em 199.8, boa noite. 198, Xena 6201. Salvador, muito boa noite, Xena 6201. Xena 6201, contato radar, subal 360. Xena 6201, guardando possibilidade de voar da El. Autorizado. Direto da Elma, 6201. 169, direto Leva. Leva, gol 869. Whisky Bravo Whisky, desça para 2000 pés, autorizado ele. Salvador, o azul 4 2 0. É pós-táxi, azul 4206. Vá pro táxi, 4206. Indo para o 085, cruzando 075. Bom, 869, chame Recife, frequência 1260. Recife 1260, uma boa noite. Subiu a chamada de Celcol, via V1 aqui, foi chamada 20 negativo. Tá, tô indo, não foi chamar não, ok? Ok, obrigado. Dois a bordo, alterna. Maceió, com autonomia de 3 horas e 10. Azul 4206, preta táxi via Pátio Índia, ponto espera Toei 1895, altímetro 10, 14, azul 4206. pousada 41, gelo azul, 4200. Salva 2, que pra mim estabilizou no localize, pista 10. Bravo, chama a torre 198, decimal 9195. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Papão 2, Bravo, final ILS, pista 10. Bravo, continua a aproximação no zero, reporte todo externo. Sim, entre esse Bravo. Salva 2, Brasil 4206, a frequência da torre? 1895. 1895. Onde Salva 2, Azul 4206, no ponto espera da 190 para Tom? Azul ali, decola sem parada? Relativo, decola sem parada. Autorizado ali, decola pista 10, 170 graus, 049 Azul. Autorizado alinhado e decolar pista 10. Aí. Salva 2, escravo isso, final 4 milhas, passou o externo, embaixado travado. Bandeira pista livre, Whisky Bravo Whisky. Sempre. Fuso autorizado, pista 10, 170 graus, 12 graus. Fuso autorizado na 10, isso pra vez. Azul 4206, 179, 8, azul 4206. Olha, Salvador, azul 4206, decolou na, no perfil PUCA. 4206, contato radar, subão 350. 350, azul 4206. Bravo Whisky no solo aos 57, estacionamento. Boa noite, Whisky Bravo Whisky, confirma o pátio. Tá encostando dourado? Gente, Alfa Juliette, aporte na Lima, Whisky Bravo Whisky. 545, informação Vitor, guarde cópia. Dael Lida Motiva. Vixe Bravo, vixe, utilizado em Lima, Mike, na Quebec, Chamitou 1895. 45, pronto, cópia. Dado, Vitória, Vieira para o Whisky 50, New de voo 360, apenas corrigindo a saída da El Leda Bidev, ok? Da El Leda Bidev, decola pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5447, e o controle Salvador 119.8. Ok, 1980 controle, apenas confirmando a pista em uso, é 1-0. Pode falar no 645. Já tá aqui, isso, Bravo, isso. Para estacionar a frequência. Paulo Salvador, boa noite. Já 397, informação Victor no 05, autorização Guarulhos, nível 320. Já 3297, eu tenho 340, copia? Copia 340, já 397. Cuidado, Guarulhos, via Pesulu 1-0, nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós-Leda Motiva, decola pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5446 e o controle Salvador 119.8. Autorizado nível 340 para São Paulo, Guarulhos, via Pesulu 1-0, decola da 1-0 com primeira curva direita da El, Leda, pós-Leda, voa Motiva. Transponder 5446, controle Salvador 119.8, 73897. Correta, Bosch, pronto, 3897. Portará pronto, 3897. Boa noite, hoje é 6259, informação Vitor. É 6259, Vitor, confere. Pronto, cópia. Prossiga. Cuidado, Guarulhos, Viampas, 1-0, meio de voo 360. Saída da El, Leda, pós-Leda, Motiva. Decola pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5436. E o controle Salvador, 119.8. Guarulhos 360, passa do plano, exatamente do 1-0, saída da Leda Motiva, decola 1-0 direita, 5436, transponder e o controle 598, hoje é na 6259. Correio, depois conta, hoje é na 6259. Trabalhar. Postaque, volume 645. 145 para o táxi, tem 7171 a bordo, alterna Galeão 0232. A bordo, confere? Não, 71. Tente copiado, autorizado táxi para a direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 014, vou no 645. Direita, Índia 1895, no 014, no 645. Doro, Xané 6259, está na posição 2, puxa a na posição 1, puxa a Xané 259, coordenação equipe solo após a passagem do Boeing da Rua Calda, reporte para o Xané 259. Entendeu? 491, voitura na direção 2000 pés, reporte localizador, ajuste no 04. Autorizado a linha decola pista no 0, 160 graus, 059. A linha decola no 0, gol no 645. Decolou aos 15, 1, 2, 3, 1, 9, décima 8. Boa noite, 45. Conteúdo, boa noite, gol 645. Gol 645. 645, contato radar, subou 360. 360, o senhor autoriza direto BDEV? BDEV só com centro, autorizado Leda. Ok, Leda, na pro 645, subindo 360. Solo Salvador, 3897-105, para a velocidade de acionamento. Após táxi, 3897, Ju. Autorizado reportar a táxi, 3897. Central 971, essa é a minha identificação, está autorizado a chegar no BOMF, essa via, para 4.6, a justiça, Maduro, 04. Digo 4.000 com ajuste na 0.4. Né, 6259, tá com 145 a bordo, 5 horas e 2 alternando o galeão. 6259, autorizado a taxa direita, vem Índia, ponto de espera torre de 295, ajuste no 0 no ponto, né, da 259. Índia, ponto de espera torre de 295, 6259. Chené 6259, autorizado a alinhar e decolar de pistão na 0, vento 1970 graus com 5 nós. 6259. Corno 645, chefe centro Recife, no 3325, alternando no 3395. 13325, 13345, 645. Alternando no 3395. 3395. O Chené 6259 decolou os 23, chega o controle em 199, decimal 8. 198, 6259, grato, boa. Da El pro 62 Cross? 6259, tu vê manter nível 360 na saída da El. 6259. Essa informação estabilizada, 3549. Ele é o Chané 6259. Prossiga. Polícia Pro de Bridge, está presente? 6259, aguarda a coordenação do centro. 6259. Boa noite, 3897, autorizado a alinhar e decolar de posição 10, vento 170 graus com 49. Autorizado a alinhar e decolar de posição 10, 3897. Estabilizando a final, sou 35491. 35491, completa aproximação, chame torre 118 de São 95. 118 95, 35491, boa. Torre Salvador, muito boa noite, ATB5, 491, estabilizado, final de 10. Trip 5491, continua a aproximação, reporte 3 pouso baixado travado, QNH 1014. Baixou e travou, ATB5, 491. Trip 5491, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, ATB5, 491. Romeu, Sierra, Bravo, Sierra, chame controle Salvador 119-8. Sierra, Bravo, Sierra, chame Salvador 119-8. Sierra, 3897, decolado aos 27, chame controle em 119-8. 19-8, obrigado, boa noite. 3491, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, com 49. Autorizado o pouso, 3549. Controle, boa noite, 3897. Papa Romeu, Sierra Bravo, Sierra, contato radar 65 milhas, 10 de Salvador. Tem condição de voar na proa da rotatória? Tem condições de voar na proa da rotatória, Sierra Bravo, Sierra? Papão, meu, Sierra Bravo, Sierra, gente. Foi na proa de VOR de Salvador e de 075, sob condições visuais, reporte para a descida. Então, 3897, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 340, saída da Elfa. Era da Elf, na direita 340, 3297. 491, solo aos 31, libere direito, chama solo em 121, decimal 9. Libera direito, chama 219, 35491. Boa noite, 35491, táxi via Alfa e Kilo para o Parte 3, atento ao balizador. Ok, Olimpo 07, autorizado, voo Salvador-Salvador, por aproximadamente uma hora, com TGL na pista 1-0, decolarada 1-0, coordenação com a torre com curva à esquerda, para a perna do vento da 10 a 1.500 pés. O transponder pode ser o 0135. E a torre em 1895. 395, 3897. Vou no 971 estabilizado. Daqui a pouquinho. Olimpo 07, correto, autorizado acionamento, altímetro 1014, chame para o táxi. Voo 971 no completo, aproximação, chame torre 198, décima 95. 895, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, voo 971. Voo no 971, check trem de pouso, TNH 10014. Baixado e travado. Voo no 7.